com arma diferente. Tô pronto pra guerra, mas sem farda e sem patente. Causo a desordem, mas que nova ordem mundial. Brasil, terceiro mundo, revolução conceitual. Tá tarde demais pra isso. Aguento o peso do meu compromisso. Em forma de desacato, minha luta é nobre. Lembrando tá aí de desabafo de homem pobre. I have a dream. Ainda sonho como King. Nocaute na diferença, gigante do ringue. Não faço militância por partido algum. Voto no desacato, no artigo 331. Molotovs, Glocks e fuzis. Com quase 30, não me arrependo de nada que fiz. Salvação entre civis, longe desses imbecis que se entrega, não enxerga um palmo à frente do nariz. Resistência, go on, mudança necessária. Move on. Desacato, desacato, começou o desacato, desacato, desacato, começou o desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, desacato, desacato, começou o desacato, desacato, desacato, começou o desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato. Não é piada, eu sou que sempre desobedeceu. Eu sou a reencarnação da voz que já morreu. Como um dragão cuspindo fogo, meu time não entrega o jogo. Meu contra-ataque deixa sem defesa. Um último plebeu incomodando a realeza. Te encorajo a questionar quando te dão certeza. Do pão sobra migalha aos filhos do capitalismo. Meu rumo é mudar os trilhos, sente o simbolismo. Cabeça sem miolo, acaba a fatia do bolo. A selva é de concreto, a briga é quem tem mais tijolo. Só querem joias, carros pagam por putas e roupas. Dinheiro compra os argumentos, verdades são poucas. Quem te conhece que te compre, quem tem grana que te compre. Vai torcendo pra que eu não te encontre. A sua regra de conduta não serve pra mim. O meu estilo é seu oposto, sou fresh and sou clean. Meu desacato na parede com o nome da crew. Faltei na lição de moral, too cool for school. So don't let them fool you, even school you. Sou mais letal do que facada em voodoo. Desacato, desacato, começou o desacato, desacato, desacato, começou o desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, desacato, desacato, começou o desacato, desacato, desacato, começou o desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato, qualquer ordem, desacato, como sempre, desacato.